voltar pra mim. Será mesmo? Sem você eu já não viverei. Por quê? Só love. Hoje eu quero te falar de amor. Só love, hein, gente? Sem você não tenho mais valor. São as coisas dessa vida. Príncipe Negro. O destino de nós dois. E a galera vai chegando de montão. Sem você eu já não. A grande festa das guerreiras aqui na série do Brasil. Quero te falar de amor. Trazendo retrô diretamente de Belém. Simplesmente pra vocês conhecerem. Com o somzão premier. Saudade. Príncipe Negro. Ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu. Solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que Marajó não chega aqui no comando, hein? Pelo telefone não dá pra. Aí é como chega. Ela chorou de amor. De que ela. Já já distribuição de preservativos. Chorou. Aqui, Murajá. De amor, ela. O parceiro Gão. De amor. Distribuindo preservativo pra galera. De que ela. Pra galera passar amor, amor com ela segurança. Chorou de amor. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. Ela sente saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. O passado. O passado. O passado, o presente e o futuro mais perto de você. Agora a onda é Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Como é que é? No escurinho, vai. Anda, queime. No escurinho, vai. No escurinho, vai. Sou novo pra viver com você. História de amor. sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Ai, escurinho. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Quem sabe canta aí? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Não vai chorar. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. 1, 2, 3, 4. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. E agora? Agora é retrô. A onda agora é retrô. Agora é retrô. Príncipe Negro. Já chega os irmãos Edilson e Elson. O rebanho vai crescendo, vai. Sou novo pra viver com você. História de amor. Segura! Sou louco pra ficar com você. Sentir seu calor. DJ Rebelde Sol. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Bora, Monajá! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão. Minha atenção, pirata, não chega, pirata! Na escola eu aprendi, são... Alô, pirata! Gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. Amor. A onda agora é retrô. Bora, Manchê! Pra vocês que não conhecem, olha o nosso hino aí, ó. Você é seu príncipe outra vez. Oh. Olha o nosso hino rolando. Você e eu vai dar retrô. Dá. Só quero te amar com Edilson e Edilson. Já estão na área. Os irmãos já estão na área. DJ Rebelde dá um show. Toca, tio Rebelde. Príncipe Negro, sim. Toca pra mim. Príncipe Negro, sim. Príncipe Negro, sim. Príncipe Negro. DJ Maluquinho. Amanhã é domingo. A gente retorna pra Belém. Amanhã tem a nossa domingueira. E a segunda-feira lá na Ilha Bela. A gente é dobradinha lá na Ilha Bela. E o nosso retrô na Ilha Bela, hein? Baby, eu sempre vou te amar. Segura! Tô te esperando no retrô. Sexta-feira tem botequim. Você minha. Sábado, dia 27. A gente chega na praia com o Tucu e Piranga. Príncipe lá em Parque Arena. Festival do Coco deu retrô. Príncipe Negro, sim. Toca pra mim. Príncipe Negro, sim. Negro, sim. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Bora, Rochana, vai. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Príncipe Negro. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas pega a jogada, posso ter você, pega o seu gatão, fico só na vontade. E bora roxando pro retrô, bora. Estou pensando em como. E já já depois do arroz já tem. Já bate uma saudade. Já já tem saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Príncipe Negro. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Gravados no Marcelo Igor, o Marquinho da Milnation, a Edneia, uma canção, o Tomás e o Tico. Palavras que ficam assim no colo retrô hoje, gente, urgindo e deixando no amor. DJ Rebelde. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Chega abraçado, amigo, muito carinho. Grande empresário na Elson e da minha esposa, dona Adriana. Grande empresário aí da empresa Açaí Saúde. Está dando prazer da preferência no nosso retrô hoje. Alô, Elson! Alô, dona Adriana! Recebemos um abraço do Edilson, do Elson, do Rebelde, hein? Uma canção. Valeu! Para sempre. Palavras a Milady assim, e a Yara também retrô. Valeu! No coração da gente. O som do teu coração. No Príncipe Negro retrô, voltando ao passado. Príncipe Negro. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada, amor. É mulher. Obrigada, amor. É mulher. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei. Fazendo Nádio. O Nádio do Vasco, bota aqui, gente. Ei, Nádio, fica à vontade. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir. Com a gente. Então fica. Tá em Vila Morajana, Marcela. Então fica. Arrochando, arrochando. 007. Fora! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Deixa a amiga Tayane. Ela errou. E o César. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. Valeu. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Anda 007, anda 007. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Arrojando! O seu amor tem trauma do passado, o sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar amor. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho, tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter. Tijolinho, tijolinho. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Vai! Anda. Agradecendo a minha amiga, a dona Rosana, presidente aí das Guerreiras, aí do Vasco. Obrigado, dona Rosana. Vou trazer o nosso retrô pela primeira vez. O povo de Murajá conhecer de pertinho o mais novo empreendimento sonoro do estado. Em retrô, voltando os velhos tempos da mesa. Os velhos tempos dos paredões. É o retrô. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Sim. E vai ter amor. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Deus me livre. Da 007. Deus me livre, pegar essa chuva agora. Deus me livre. Vai! Não tô me reconhecendo. Ou em casa em pleno feriado. Bora, Diego! Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. E agora, mulher? É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Fala sério. Tô falando sério. É mesmo, é? Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Já é, então, bora. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera, posta fotos juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Banda 007.

007. Os irmãos Edilson Jesus já na área. Já já vou comandar o show do retrô. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Príncipe Negro. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Beija meu Ronaldo da equipe Rex. Antes de amar meu bem. Lá no retrô, bora Ronaldo. Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Grande amiga Monique. Testa esse amor. Ainda está de base aí, Monique. Me prenda, me usa e saia. Assim que esse beijo te cobaia. E pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos. É a gente dividir a cama e os planos. Príncipe Negro. Já imaginei a gente num lugar assim sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Bora, Rochana, vai! Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Esse Gomo Dives lá do Fluminense. Só que no retrô também hoje aqui na série do Vasco. Valeu! Amém. Questão das guerreiras. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Cheguei para parabenizar grandes guerreiras aí do Vasco pela grande organização dessa super festa dizendo, e trazendo o retrô. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Onda 007. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Toma! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Já já tem os irmãos Edilson e Edilson. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. E segunda-feira nós vamos à Ilha Bela, de volta para Belém. Lá na Ilha do Gugu. Vem o retrô por lá. Tá de retrô. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. É quanta princesa. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, e ela? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Banda 007. E uma só pra te perder. Só as melhores, só as mais tocadas. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. É o retrô do Murejão. Em um momento

se você, meu amor. Toda hora. Na tecnologia da primeira aparelhagem Retrô do Pará. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração pra suportar. Já mesmo esse galo cantando cedo hoje. Provocada por paixão. Isso é você, meu amor. Por isso que meu gerente está hoje aqui. O galo cantou cedo hoje lá no quartão. Me deixou. Oi, gerente. Foi embora. Você me invadiu. Entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. O dia ajudou na cúpula do Fluminense. Hoje que a gente pensa, hoje aqui na série do Vasco. Comemorando a vitória de hoje. 2-0 pra galera do time do Fluminense. No frio sou uma chama viva, sente o teu calor. E o Vasco já tá classificado, né? Teu calor. E rebelde. Bora, vai! Chamo por você, ninguém atende. DJ Rebelde! De repente uma luz acende. E ela? Saudade. Tá dando a Elisângela. Rompendo fronteiras com o Retrô. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Segura o telefone. Eu vou telefonar. Meu telefone toca insistente. Tu calmaria. Agora ela está. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará.